DJ Paulinho Boy, agora no Pop Saudade 3D, a super máquina do tempo. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, saudade. Bem reduzido, bem na manha, bem gostoso, afinal de contas, somos aqui do Guamá e a gente só abraça com muito carinho toda a nossa família saudade que chega para recordar. Muito obrigado, gente. Bem reduzido, seu pai. Bora, bora. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Eu vou no Dali, vocês vão no Pop. Eu vou no Dali, vocês vão no Pop. Dali! Dali! Bora começar, bora começar, bora esquentar, bora! Olha o barulho. Cara, essa bateria não descarrega nunca. Denise Pobre, né? Ela adora Pobre. De noite essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Alô, garçom Wagner. Chega mais, joga. Marcelo, Marcelo do Gol de Mar, tá aqui com a gente também. Traz um rap, traz um rap. Bora! E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Morenas do Pop Saudade. 8 anos de emoções. Alô, garçom Wagner! Aqui ao lado do comando, Wagner. Rapidola, bora! Mano, hoje a Val, o Sargento Val, a Sol e também a Sheila, Sheila, as Morenas, olha. A imensidão do meu amor por ti. Não se expressa. As charmosas do Pop Saudade. Elas têm o charme 3D. Bora, Jace! Carreira solo. E aí? Por ti, eu menti. Eu chorei. Já sofri. Eu cresci com esse amor. Avisamos que já temos CD ao vivo na primeira parte. Corre aqui, pega o teu. Relax, I'll go away. Carlos, DJ Rafael Loga, aí do Monte Carlos, e também o Marcelo Ziba, o Kleber, e também o promoter Guinho, tá aqui com a gente, valeu. Aqui no Pop Saudade, os fugitivos em peso aqui no Pop Saudade. Fala Vovão, Vovão, ele, o Mário e também as poderosas da saudade, vamos lá. Sou Wagner, dá um chega aí com o Marcelo da Goldmar. O Marcelo que na verdade está de volta aqui no Pop Saudades, se apaixonando. Marcelo papai, vamos lá. Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Tinha um coração que nunca sofre pra ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Você está pensando, pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão e acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Equipe Churupita, agora é Pop Saudade 3D. Obrigado, Márcio! Você e toda a comitiva, tá aqui com a gente, olha. Equipe Churupita. Às vezes eu... Cadê o Joe? Cadê ele? Alô, Joe! Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Tinha um coração que me sofre pra ter você. Bora ler saudade, olha aí. Lá do Crocodilo, a Beige e a Micaela em Pop. Obrigado. Mas quero que saibas que em ti não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão e acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão e acende o fogo dessa paixão. Estamos aqui no Guamá, body body. Só aquecimento. Agora é valendo. Essa não, covarde. Olha a primeira chegando, né? Pop Saudade. Você é meu mundo encantado, de sonhos e sabor. Você é minha vida, uma história escondida de um grande amor. A sua cabeça domina os espaços do meu coração. Você tem a força pra fazer minha vida ter mais razão. Yeah, yeah. Você é a paz que eu tenho na vida. Bora, Dego Saudade, tá com a gente. Na vida. Michel Lene! Também a Dega Juju, vamos lá. Você é a paz que eu tenho na vida. Na vida. Na vida. Rafa Saudade. Seu grande amor, Diego Andrés, olha. A gente se ama, se chama apenas no olhar. E falamos juntos, mesmo assunto, no mesmo lugar. Comemos, bebemos, sorrimos. Rafa Saudade e sua morena Andresa, o casal da super máquina do tempo. Dois corpos iguais, num só coração. Yeah, yeah. Você é a paz que eu tenho na vida. Na vida. Na vida. Yeah, yeah. Você é a paz que eu tenho na vida. Saudade. O Cleber do Carro Show e toda a equipe aqui do Pop Soldés, obrigado. Vamos lá. Vira a viola. Cante, vai. E cante uma canção pra mim. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida e de Deus. Então, obrigado também ao Dudu, aí da Equipe Norte, toda a sua comitiva, já aqui no Pop. Olha, Dudu. Olha o Brito da Pivida, se apaixonando. Ele o Leo, olha. Vida poder me amar. Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Que tenha. Brito da Pivida! Para pescar, olhar ao voltar, que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E à tarde, quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Cadê elas? Cadê elas? Cadê as irmãs sem freio do Bob Saudade? Cadê elas? Vira a viola e cante uma canção. Naná e Drica Safadinha, as irmãs sem freio do Pop Saudade 3D. Bruninho Digital. Pretende tudo deixar. Que só lhe interessa da vida poder. Também essa figura considerada aí da pedreira, sempre aqui com a gente. Super DJ Nando, a sua esposa Res, sempre aqui no Pop Saudades. Muito obrigado, Salo Paraense e a Paula. Né? Para curtir. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Bonito salão, olha. Um novo sol vai brilhar pra nós dois. Céu só de estrelas e um luar depois. Brando e Carmen. Abraça-me, amor. Abraça-me. Sandro Paraense e Paula. Não sei mais viver. Deixa o amor que o tempo não passe pra nós dois. a gente também o Rony da Geriel, seu parceirão. Alô, Rony! Vamos lá. Preto e Carmen, o casal pop 3D. Minha distância me fez desistir. Sonho contigo até sem dormir. Vejo seus olhos olhando nos meus. Fica ao meu lado e jamais me diz. Eita, que a Jess tá sofrida, eu acho. Abraça. Gente, vai. Eu não posso resistir. Mayra e Érica, as amigas inseparáveis, estão aqui no Pop Saudade 3D. Uma vida pra viver. Abraçando bem a Tássia. Tássia tá com a gente. Elane e também a Val. Muito obrigado. E a Jaira. Alô, Jaira! Vamos lá. Beijei os seus lábios e senti. Por todo esse tempo que perdi, com a solidão, eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro, que adoro. Você ilumina os olhos teus, estrela de luz que me acendeu. Dançarinos do Pop Saudade 3D. Lá de mim! E também a Lidiane. Eu quero sentir seu corpo em mim. Eu não posso resistir. Mais um instante. Só com você, amada. Pega o som dessa. Ele é o seu grande amor. Vamos lá. Beijei os seus lábios. Nossas morenas, Sargento Val. A Sheila Sora. Dia 11, o aniversário da Sol. Tudo por conta dela. Com a solidão. É o redondo, olha. Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro. Rafa Saudade. Que adoro. Eu sou Morena Andresa. Você ilumina os olhos meus. Estrela de luz que me acendeu. Empresário Bragança. O rei do açaí da terra firme. Alô, Braga! Você. Rei da farinha, da manizoma, das mulheres. Estrela de luz que me acendeu. Obrigado também ao Rogério da Golada, hoje fazendo uma visita aqui no Pop Saudade, Marinho. Seja bem-vindo, vamos lá. Segura! Você quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, você me deixa louco. Mário Fugitivo, agora faz o S no Pop Saudade 3D. Diz que é o fim. Fofão da Fuzuê. Mas sempre volta pra mim. Bora, Fofão! E as poderosas da saudade. Olha aí, meu amor. Fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, meu amor. É gostoso quando a gente se ama. Nossa carinhosa mente também, o super DJ Xano, pai aí do DJ David, cara conceituado aí. A gente já teve a oportunidade de tocar juntos aqui pelo Guamá, na época que eu tocava ainda no Diamante, é, lá do Lone. Olha só, um abraço a você, Xano, um abraço do Paulinho Boy. Vamos lá, Pop Saudade. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. E aí, ela... se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Oh, meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim. Mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh. Hora de saudade. Oh, oh. Ana. Josi, Fábio, a Stephanie e também o Rodolfo. Hoje marcando presença aqui no Pop. Obrigado, valeu. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, meu amor. É gostoso quando a gente se ama. Pop, pop. Nosso amor pega fogo, se inflama. Essa cama vira chama. Nada para. DJ Paulinho Boy, no comando. Saudade triste. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, meu amor. É gostoso quando a gente se ama. Bora, covarde! Édio do Jornal Liberal. Cadê ele? Cadê ele? Alô, Edio! Só você não entende o quanto eu te quero. Olha o cabeludo do Jurunas. Só você não entende a razão desse amor. Alô, Cachorro Wagner! Aí na mesa da equipe Churupita, rapidola, vai! Que me prende e me domina. Só você. Edson do cabeludo. O amor que eu sinto. E o Paulinho Boy? É puro e sincero. Eu jamais amei assim. E por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. É, meu cara, cadê o barulho? Só você. Eu acho que descarregou a bateria da Denise. Cadê ela? Ela me adora. Alô, Denise! Eu te amo. Não tem motivos pra esconder. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Pop Saudade, Pop Saudade. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei. Fala, gente. Sim. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá no cantinho da Salveste, lá na Terra Pires. E você é nosso convidado, tá bom? Só quero que você, meu bem, me corresponda nesse. Chando para isso, tia Paula. Só você eu vou amar. Chegou o Márcio Taxista. Só você eu vou amar. Márcio, o taxista 3D. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Saudade Pop. me domina. Só você eu é bigajasse, é das charmosas. Só você e o pop vai tocando. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e o choro saudade explodir. Segura! Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste. Fala, Michelele! Ela é a nega Juju. Só voltou a Elielza hoje, hein, cara? Pra completar o time. Vamos lá! Eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar. Os Fugitivos em peso aqui no Pop Saudade. Fugitivos no Pop. Para o Fugitivo. Popô na Fuzue e TV As Poderosas da Saudade. Obrigado pelo carinho. Pop Saudade. E nos travesseiros, seu perfume gostoso. Ainda sinto. E na cabeceira sua foto, sorriso por ti. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata. Olha o Roberto aí, aí do Ponto Socorro, da 14, também a França, Antônio Maria, Renata, todos os amigos aqui. Rony da Xeriel, ele gosta dessa, olha. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos, e o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos, e o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabam. Alô, Xeira, olha o que eu achei. Com a mesma roupa branca. Alô, Xeira, chega aí. Olha, achei uma carteirinha aqui do Pop Saudade, aqui no nosso estúdio. Sheila Silva, quem é? Está me chamando, Nosso Senhor. adianta nada, olha cá, pera, não tô falando se achar. A madeira e a planície. Bora, preto! E eu já não quero nada. Sinto a vida já andando. Senhor Deus. DJ Paulinho Boy, ele chegou pra ficar. Lá pro céu. Me olhando. Está me chamando. Paulinho Saudade, aliás, o Paulinho Pop tá aqui com a gente também, Paulinho Brito da Pivira, tô comitiva. Olá, Brito. Nosso Senhor. O Pop Saudade tá cada vez melhor. Nosso Senhor. Danai, Driga Safadinha. As irmãs sem freio do Bob. Cadê elas? DJ Paulinho Boy, vai com calma, covarde. Senão, teu coração não aguenta. Realizar. Olha o Michael, sua esposa Valéria. Vai da Terra Firme. Na trilha. Como que a gente vai estar por lá, hein? É. No amor fui somente usado. O meu coração machucado tem medo de amar. Porém a vida me chama. Me faz novamente criança. E diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Sabe o que eu queria? Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra... Agora daqui a pouquinho a gente toca uma sequência do tal de Arrocha. Agora sim que tá gostoso, né? Bora, beijo. Beijo, julgamentos. Nossa irmã Micaela Bob. Todos aqui curtindo Bob Saldanha. Porém a vida me chama. Me faz novamente criança. E diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Olha a Tita, tá com a gente, alô Tita. Eu só queria um amor de cadê o da lua? Sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. Saudade. Eu só queria um amor de verdade. Pop Saudade. Pop Saudade. Pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Meu amigo Alê lá no Crocodilo. Aí, Alê. Hoje curtindo mais uma vez, saudade aqui do Pop, só pra ver toda a gente falar. Nego Saudade. Alô, Nego! De mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Márcio Churupira, só você pra acender uma luz na casa do cego, duvida. Fico com raiva de mim. Hack, hack, hack. Só lembrar, fico com raiva de mim. Malquino, Cantino da Saudade, o seu nosso convidado especial lá na TF. Vamos lá, vamos lá. O Pop é o Pop. Vamos lá, família! Quantas vezes pedi pra você não me deixar? Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Sargento Val, ação, cadê a Sheila? Você zombava de mim, sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava. Para, Nando. Nando, Nando, som. E a sua esposa Regis, chega aqui no Pop Saudade. Tá falando essa galera, né? Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você. Mancini, vai. Não sei por que aqui voltei. Meu coração ficou mais triste. Eu sabia que não ia lhe encontrar. Vendo as flores coloridas que enfeitavam nossos sonhos, mil razões. Bora pra você que não pegou o CD ao vivo, né? Temos aqui dois. Ah não, só tem três. Ah não, só tem um. Tô mentindo, conta de mentiroso. Só tem um CD ao vivo da primeira parte. Corre aqui e pega o teu. Só cinco um ratinho, vai. Mas com o tempo se perdeu, como a folha solta no ar. Não, eu não quero recordar. Eu vou fugir desse. Obrigado também ao Bizu, aí dos irmãos Metralha e também a sua primeira dama Nete, daqui no Pop Sonete. Obrigado. Ainda resta o seu nome e o meu. Clareou, clareou. Valeu, Márcio. Equipe Chirupita, né? O nosso amor aqui nasceu. Mas com o tempo se perdeu, como a folha sou. Próximo domingo, Pop Saudade, São Isabel, lá no Jurunense, tá bom? Só esperando confirmar o sábado aí com o Valdino, pra gente passar pra você. Quarta-feira tem o DJ Valdino Boy, lá na casa de show Pai Dégua, junto com o DJ David, o DJ Júnior, aí do Brasileirinho, antigo Parrilha. Quarta-feira, vamos lá, família! Eu não consigo ter você. Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Encontrei o deserto. Agora vai te danar pra alguém especial. Se tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que... Alô, Canela! Dá um chega aqui com o Kiko. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já não posso controlar esse sentimento. É, Mário, eu vou te contar um negócio, fofão, um talento, cara. Cada dia é doido, aumenta mais o meu sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Fofão da Fuzuê. Agora, ele é Pop Saudade 3D. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. As charmosas do Pop Saudade. Elas têm o charme 3D. As morenas do Pop Saudade. 8 anos de emoções. Eu queria dizer que te amo numa canção. Teu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo. Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Daqui a pouquinho, Cantinho da Saudade, lá na Terra Firme. E você é o nosso convidado especial. Você não pode ficar de fora. Vamos lá. Oba! Toda vez que tento te falar, não. Rosana e a Bela, aí das maravilhas. Eu queria dizer que te amo numa canção. As maravilhas do Pop Saudade 3D. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Jereu. Queria dizer que te amo numa canção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Saudade. Vou caminhando nas ruas pensando em você. Equipe Churupita, agora é Pop Saudade 3D. Você me diz que o seu casamento vai mal, por isso trai, já não quer mais. Chegou os Paraíbas. Claro, vamos lá. Eu me pergunto. Os Paraíbas do Pop Saudade 3D. Amante ou nada além de um prazer. Você se entrega pra mim com hora certa pro fim. Depois me diz até amanhã e vai. Eu queria ser bem mais que amante. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. já contou se ele notou ou nem quis saber. Como machuca meu peito a dor de esperar. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. Quero você só pra mim, sem hora certa pro fim. Não quero ouvir você dizer adeus. Aqui eu queria ser bem mais. Um abraço no meu bombonzinho aí do Pop Saudade. Tá aqui com a gente. Olha, a gente já tem um CD ao vivo. O cara corre logo e pega o teu aqui. Tá só filé. Com o DJ Valdinho. Aqui. E o Pop vai metendo ficha. Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê. E você dengosa dizendo que sim. Me olhava nos olhos sorrindo pra mim. Corria pra casa pra me arrumar, sonhando provar teu beijo. Ficava esperando a hora chegar, morrendo. Contando os amigos e as amigas de Marituba, né? Onde o DJ Paulinho Boy fez muita amizade. Minha grande amiga Thay, daqui no Pop Saudade. Obrigado, Thay. Esse é o meu convite, tá aqui com a gente. Muito obrigado. Alô, Thay! DJ Igor, lá do Luke Sonho também, meu grande amigo particular, DJ Bruno. Forte abraço aqui do Paulinho Boy. Bora, covarde! Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você. Olha a Mayra e a Érica aqui no Bob, olha. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. E tudo pra nós não deu certo. Aquela canção me fez perceber. Preciso ter você por perto. Bora lá, Driga Sapadilha. As irmãs de Freio do Bob. São me fez recordar. Só no Paraíso, a Paula, né? Só na manhã. Né? Pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão. Querendo você para sempre. Você deixou. Sandro Paraense e Paula. O casal 3D da Pedreira. Te ver novamente. No baile você nunca apareceu. E tudo pra nós não deu certo. Bora, poderosas, poderosas da saudade, na companhia aí dos fugitivos do Pop Saudade. Aquele beijo que te dei. E o quê? Nunca, nunca mais esquecerei. Aquele beijo que te dei. Nunca, nunca mais esquecerei. Saudade. Você foi minha noite, meu dia. um caminho incerto. Afastou a tristeza de perto e conquistou meu coração. Você foi o meu erro perfeito, me usou sem ter esse direito. Bruninho Digital. Depois de amar, se foi pra não mais voltar jamais. De Bruninho pra alguém chechear. Uma angústia imensa, um vazio sem sua presença, vem meu peito atormentar. Minha porta está sempre aberta, pode entrar nessa casa deserta que eu estou a te esperar. Você foi o meu erro perfeito, me usou sem interesse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Mas eu sei que o tempo é que dirá, se um dia você vai pra mim voltar, pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Mas nós não. Pra ficar comigo. Pop Saudade. DJ Paulinho Boy. Agora no Pop Saudade 3D. A super máquina do tempo. Sinto agora uma angústia imensa. Olha o DJ Mil Graus. Tá aqui com a gente também. Toda turma do Brasileirinho. DJ Júlio Brasil tá ali, só passando pano. Um abraço, Manino. Olha que arrebenta, olha. Vamos lá. Minha porta está sempre aberta. Equipe Chulo Vida! Do Bob. Para baixo, Márcio, toda a companhia. Nega Juju. Michelene, tá aqui com a gente, só o Antoniel, olha. As maravilhas do Bob, Bela e a Rosana. Gerson Wagner, dá cerveja aí para as maravilhas. Eu já estou com tudo, olha. Foi pra não mais voltar. E aí? Mas eu sei que o tempo é que dirá, se um dia você vai pra mim voltar, me pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Mas eu sei que o tempo é que dirá, se um dia você vai pra mim voltar, me pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Você, eu descobri que eu podia ser feliz. Contigo eu aprendi que quando a gente quer amar, pode dar certo. Por causa de você, eu dividi por dois a dois. Eita, se a gente volta a sofrer também. Ai, ai, ai. Somei as nossa, já está. Trocando sensações, vergonhas e desejos. Por causa de Júnior, o Mototax 3D da saudade. Do medo ao desatino, tudo eu já provei. Você abriu a porta pra ilusão entrar, falando de um tesouro fácil de encontrar. Por causa de você o mundo faz sentido. O meu melhor segredo. Alô, garçom Wagner! Traz cerveja, traz um balde de cerveja. As maravilhas do Pop Saudade, cara. Bora! Hoje eu tô por conta delas. Vamos lá. Pro casal bem no show. A roda girou e você chegou na minha vida. A linha do destino a gente traça. Por teu amor não há o que eu não faça. Vida, vida, virou a roda. E você chegou na minha vida. Meu bem, eu só queria te dizer que eu não me arrependi de amar. Rafa Saudade e sua morena Andresa, o casal da super máquina do tempo. Bora, Rafa! É o jeito, Rafa. Só você pra acender uma luz na casa do cego, não vira, olha. Ele e a sua morena Andresa. Agora é Pop Saudade também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vida, vida, virou a roda, gira e você chegou na minha vida. Olha o Michael, sua esposa Valéria da Terra Firme. Daqui a pouquinho a gente tá lá, cantinho da saudade. Vida, vida, virou a roda, girou e você chegou na minha vida. Meu bem, eu só queria te dizer que eu não me arrependi de amar você. Papi Saudade. Vida, vida, virou a roda, girou e você. Acordar aqui no Pop, já já o que era, olha. Cada passo seu. Fala Marcelo da Goldmar, ele que tá de volta. Ele é seu grande amor, de volta aqui no Pop Saudade. A gente tem um carinho especial, vamos lá. Nego Saudade também tá com a gente, bora, nego. Alô, Marcelo! Quando a noite vem, quando sopra o Alê Saudade, a Maze Pop e a Micaela Pop. Eu sei, só vai dar. Você em meu pensamento. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ter você pra mim, o que eu posso fazer pra conquistar você a cada gesto seu. Eu estou atento onde você for. Eu te seguirei em meu pensamento. Vamos que vamos! Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos, pode crer. Estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor. A gente reforçando o convite para daqui a pouquinho, lá no Cangiro da Saudade da Terra Firme, tá bom? Quarta-feira a gente vai tocar junto aí, Davis. Lá no Parrilha, antigo Parrilha, vamos lá. A gente conta aí com a força das equipes. Domingo, próximo domingo, vamos até Santa Isabel, no Pará. A onda vai ser lá no Julunense. Eu quero. Gino, DJ Wallace Show. Ele dá valor no Pop Saudade. Bora, Wallace! Cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Papi, papi, saudade. Papi, saudade. Égua, Roberta Piranha. E agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei, que fomos amantes e somente nós. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Simplesmente tímidos na situação. É que o coração. O Pop Saudade tá cada vez melhor. Ei, família! Quem ficou fui eu. Você quem voou e quem ficou fui eu. Simbora! Duas taças trincadas choram o meu pranto. Até minha viola não doeta mais. Hoje as cores confundem os meus olhos. Hoje eu sei, meu amor não me ama mais. Yeah, yeah. Uou! Olha aí, Júnior Mototaxi. Hoje é fiado, hein, Júnior? É que agora há pouco me lembrei num simples bilhete. Muito obrigado também ao Vitinho Saudade, a Lorena. Que fomos aqui no Pop Saudade, olha. Que dá valor. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis. É de verdade, olha. Infiéis, simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou fui eu. Olha as maravilhas do pop, olha. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah. Alô, Gação Wagner. Então chega aí com o Chano Paraense e a Paula, curtindo o Pop Saudade. Vem aí, o novo Pop Saudade 3D, a super máquina do tempo. Ele vem mais bonito, mais forte e com formato 3D, ainda mais moderno.